oferecimento de Alex Sonorização, o pipoco da Bahia, meu parceiro. Essa machuca, essa machuca. Tira a mão do coração, parceiro. É claro que pra mim doeu. No lugar do eu te amo, ouvi da sua boca me dizendo adeus. E sem contar o medo que deu de não arrumar ninguém e ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, não ia superar as sereias. Achei que o mundo acabou, mas eu só achei. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou. Foi papo, foi papo. E o jogo virou papo. Coração superou papo. Não tá mais aqui, quem sofria de amor. Estúdio Record Play, áudio digital. Machuca, machuca. E sem contar no medo que deu de não arrumar ninguém e ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, não ia superar as sereias. Achei que o mundo acabou, mas eu só achei. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou. Foi papo. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou. Foi papo. Coração superou papo. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Foi papo e o jogo virou papo. Coração superou papo. Não tá mais aqui quem sofria de amor. O oferecimento, o seu empório, tudo em laticínios e produtos naturais. Na rua principal é do Campo Limpo, aqui em Feira de Santana, Bahia. Bora, Frank, bora, Frank. Estoura, parceiro.